Às vezes o vento vira sem avisar. Leva o que a gente jurou guardar, mas no meio da dor nasce um novo olhar. E o que parecia fim pode recomeçar. Já chorei noite pensando em desistir, mas a vida me ensinou a resistir. Cada queda foi um degrau que eu subi. Nem tudo na vida é pra pior. Tem coisa que parece dor, mas é amor disfarçado. Caminho fechado só mostra outro lado. E quando a gente entende, tudo faz sentido. Nem tudo na vida é pra perder. Tem coisa que parece dor, mas é amor disfarçado. Caminho fechado só mostra outro lado. E quando a gente entende, tudo faz sentido. Nem tudo na vida é pra perder. Tem coisa que a gente solta pra poder crescer. A saudade ensina, o tempo faz curar. E o que ficou pra trás já sabe seu lugar. E o que ficou pra trás já sabe seu lugar. Às vezes a vida dá um nó só pra mostrar que o fio é mais forte. Quem corre do caos não vê a sorte que nasce depois do vendaval. Aprendi que a calma vem do tempo e que até o silêncio é ensinamento. Não é castigo, é direção pro coração seguir evolução. Nem tudo na vida é pra pior. Tem dor que vem só pra mostrar quem você é. Depois do escuro, o sol renasce em fé. E o que ficou pra trás virou lição qualquer. Nem tudo na vida é pra pior. Tem coisa que parece dor, mas é amor disfarçado. Caminho fechado só mostra outro lado. E quando a gente entende, tudo faz sentido. Nem tudo na vida é pra pior. Tem coisa que parece dor, mas é amor disfarçado. Caminho fechado só mostra outro lado. E quando a gente entende, tudo faz sentido. Nem tudo na vida é pra perder. Tem coisa que a gente solta pra poder crescer. A saudade ensina, o tempo faz curar. E o que ficou pra trás já sabe seu lugar. Aprendi que a calma vem do tempo e que até o silêncio é ensinamento. Não é castigo, é direção pro coração seguir evolução. Pro coração seguir evolução.